Alô, civilização ocidental, o meu nome é Ronaldo e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo. Lembrando sempre que o nosso podcast é patrocinado pela agência Infini. Acesse agenciainfini.com.br e saiba mais. Para conversar com a gente, temos a presença do professor de latim, Rafael Falcon. E aí, Falcon, tudo numa boa? Boa noite, Ronaldo. Tudo certo com você? Tudo certinho. A gente tem também o empreendedor digital, Ícaro de Carvalho. Maravilha. Fala, Ronaldo. Fala, pessoal, ouvintes. Para completar a nossa conversa, nós temos aqui também o meu amigo, historiador e criador da página Civilização Ocidental, Thomas Giuliano. Thomas, o que está rolando aí com a civilização? Bom, com a civilização muita coisa, né? Principalmente com a civilização brasileira, né? Mas assim, de modo geral, assim, com a nossa página e grupos, primeiramente os nossos podcasts, né? Tem acontecido, tem surgido bons retornos, o pessoal tem ficado muito feliz, interessado. Estou feliz de gravarmos esse aqui, feliz de conversar com o Falcon mais uma vez, conversando pela primeira vez aqui com o Ícaro. E com o Ronaldo sempre é uma satisfação, já é uma conversa contínua. Mas em matéria de página, em matéria de atividades, nós estamos aí com o nosso segundo congresso, o congresso de segundo ano, onde a gente vai refletir um pouquinho sobre a beleza, mas não uma beleza excessivamente esteticista, não uma beleza afeminada, mas uma beleza no sentido do próprio desapego a ela que nós encontramos na própria história de formação e de educação no nosso país. Então, estaremos aí refletindo sobre isso, contaremos nosso segundo congresso com bons professores, mais uma vez, evento ali no Facebook, o pessoal pode acompanhar pela página, nosso canal, nosso site, enfim, montamos aí mais um momento para coroar mais um ano de trabalho. O congresso está ali, preço acessível, formas de pagamento acessível, local em Porto Alegre, um local absolutamente acessível, enfim, não há impedimento para o comparecimento, principalmente dos nossos amigos aqui, vizinhos, arredores. Então, bastante feliz, assim, o envolvimento está sendo bem legal. Ícaro, fala um pouquinho, tu e o Falcon agora estão com um projeto. Eu gostaria que vocês começassem falando um pouco pra gente sobre o que é esse projeto. Desde que nós fizemos a nossa primeira transmissão com vocês, houve um número de pessoas muito grande, né, perguntando sobre como elas poderiam saber mais e como elas poderiam continuar acompanhando uma extensão do que seria aquele nosso bate-papo sobre formação clássica e empreendedorismo, né? E essas pessoas, elas foram se acumulando até o ponto que eu falei com o Falcon falou comigo e nós percebemos. Cara, a galera tá realmente interessada em seguir e aplicar isso daí que a gente começou a conversar. O pessoal tá querendo pôr a mão na massa mesmo. Então, nós decidimos criar um projeto, porque o que existe no mercado, além de muito incipiente, muito dividido, tem muita coisa de qualidade, como posso dizer, duvidosa, né? E nós decidimos, não, vamos concentrar, então, informação boa, de qualidade, conhecimento útil, praticado, validado, que a gente sabe que deu certo, de preferência com nós mesmos, né? Cada um vem aplicando o seu conjunto de métodos e crenças. E nós decidimos criar a arquitetura digital. Ícaro, se eu quiser participar desse projeto, como faço? Então, nós estamos agora com a nossa página no domínio arquiteturadigital.com.br. Na página já estão todas as informações, nós nos preocupamos em deixar tudo bem mastigadinho para o pessoal, então serão transmissões ao vivo ao longo de um mês inteiro, você vai conseguir saber quais são os dias, para quem se destina, qual o público-alvo, o que nós vamos, literalmente, quais são os assuntos que nós vamos abordar, trabalhar e mastigar para a galera. E ali mesmo na página você vai poder fazer a compra, parcelar em até 6 vezes. Cara, é uma oportunidade aí para quem quer fazer alguma coisa de maneira séria e com pessoas que levam isso daqui a sério. Pô, maravilha. Falcon, qual conselho tu daria para o nosso ouvinte que está pensando em empreender no Brasil? O que está faltando hoje para o empreendedor brasileiro? Está faltando, cara, a primeira coisa que está faltando para o empreendedor brasileiro, falando assim de pequenos empreendedores, né? Não estamos falando aqui, porque se a gente for começar a falar da Odebrecht, aí... faltando ética. Aí o que tá faltando é alma, né? Tá faltando honestidade. Agora, se a gente for falar do pequeno empreendedor, dos caras que estão começando aí, o que tá faltando é uma boa dose, eu diria assim, que o mais importante é uma boa dose de sinceridade consigo mesmo, né? E uma busca sincera por prestar um serviço que atenda a uma demanda concreta, quer dizer, que ajude as pessoas de algum modo. O mercado digital abriu muito o espaço. Então todo mundo pode empreender, todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Você precisa de muito pouca grana para começar. Então o que os caras estão fazendo? Os caras estão basicamente focando só na venda. O cara não tem um produto, o cara não sabe o que ele está fazendo, ele cria um negócio baseado na ideia de que alguém vai querer comprar. Então acho que o que falta em primeiro lugar, falta o cara ter um projeto não apenas de negócio, mas um projeto de vida. O cara dizer assim, olha, esse produto que eu vou oferecer, ele não vai ser um negócio feito ad hoc para vender e eu ganhar o meu faturamento. Ele vai ser uma coisa que tem a ver comigo e que atende também a demanda do público. As pessoas precisam aprender a fazer isso. Aliás, isso é a primeira etapa do conteúdo que eu e o Ícaro desenvolvemos para esse curso, que é dizer assim pro cara, tá bom, você tem a ideia do negócio, mas como é que você sabe se essa ideia aí é de fato uma ideia séria, uma ideia que você vai querer levar para frente, ou se vai ser uma ideia que você vai vender ali e depois você vai mudar, né? Vai mudar como um pirata, né, que saqueia um navio, depois tem que saquear outro, não pode ficar no mesmo mar, porque senão os caras vão lá e te pegam. Então é mais ou menos isso. O que está faltando é seriedade, está faltando uma sinceridade, digamos assim, existencial do empreendedor com o seu projeto, porque o que está acontecendo é uma volatilidade muito grande. Mas como você não tem o resultado para oferecer, o que acontece? Vai se criando uma enorme desconfiança em relação ao mercado e chega-se na situação em que a gente está chegando agora. Quer dizer, em que grandes produtores, de repente, parece que de repente se tornam fracassos retumbantes, né? Isso tá começando a acontecer agora, é visível. Para quem está acompanhando o mercado, está acontecendo. É um mercado que está surgindo diante dos nossos olhos, né? Muitas pessoas vieram perguntar e conversar comigo depois do nosso primeiro bate-papo. Prova aí de que a civilização tá bem conhecida e disseminada, isso é legal pra caramba. O pessoal veio falar, cara, mas dá mesmo pra fazer isso? Porque o que existe é um pensamento, se nós formos parar pra pensar e analisar friamente, não é? Antigamente, pra você levantar um negócio, quem era da época do famoso webmaster, né? Pra quem não sabe, pessoal mais jovem não vai lembrar ou não sabe exatamente o que era o webmaster. A palavra vinha justamente daquele cara que era o mestre em web, né? Então, ele sozinho conseguia resolver todos os problemas de uma empresa, não é? Uma agência tinha aí 2, 3, 4 webmasters, eles se reuniam numa sala e eles começavam a capturar cliente. Antigamente os sites eram vendidos, e aí antigamente mesmo, os sites eram vendidos em dólar. Então você tinha um site para sua empresa que custava 10 mil dólares, 8 mil dólares, 20 mil dólares. E nós tínhamos uma série de complicações que hoje em dia são absolutamente inimagináveis. Por exemplo, não existia cultura de compra na web. Então você poderia ter um site fantástico, na medida do possível do fantástico de antigamente, mas as pessoas ainda tinham medo de tirar o cartão de crédito da carteira e digitar ali, porque eram as mesmas pessoas que achavam que o videogame estragava a TV. Então, eram duas verdades universais que nós tínhamos. A primeira era que o videogame estragava a TV, e a segunda era que o computador iria invadir a sua conta e roubar tudo que você tinha. Era um mundo místico em que soprava a fita de videogame, não tinha isso? Era um mundo de fantasia, era um mundo fantástico. Dependendo da localização que você morasse, porque o Brasil ele é dividido não só em bolacha e biscoito. O Brasil é dividido entre soprar a fita e lamber a fita. Se você mora em São Paulo, você lambe a fita. Se você mora no Rio, você sopra a fita. Então, E aí, eu sou da Bahia, eu sempre soprei a fita, esse negócio de... Eu sou de Alagoas e no Nordeste, pelo menos, todo mundo que eu conhecia só... Eu acho que é só... Cara, São Paulo tem essa mania de ser... Essa mania de ter... De achar que só é biscoito ou lamber a fita, esse tipo de coisa, né? Picolé, sorvete. Mas o que acontece é o seguinte, hoje a indústria gasta muito dinheiro. Talvez não na casa dos bilhões, eu não vou assegurar isso, mas absolutamente, eu estou absolutamente certo de que gasta centenas de milhões, tornando o quê? Sites mais simples, checkouts, para quem não sabe, checkout é aquele processo que você faz a compra, mais intuitivos, é o famoso checkout da vovó, né, que até a vovó consegue comprar. Então você imagina o seguinte, um conjunto de austeridades, né? O site é difícil, a internet é discada, o checkout era... Você fazia uma compra, você tinha que preencher um questionário com seu CPF, RG, seu endereço, seu CEP, qualquer coisa que faltasse ali, dava um deny e você não conseguia prosseguir. E só quem entendia disso era uma casta de 1% da população, que eram os webmasters, que para você mudar o alinhamento do seu site, você tinha que contratar ou entrar em ligar para esse cara e esse cara resolver isso. Para você entrar na internet era muito caro. A partir do momento que você entrava, você também não era levado a sério, porque as empresas tinham aquele site, mas não sabiam exatamente por que tinham. Então, estar na web era muito mais para você justificar os acionistas de que a sua empresa pensa no futuro. Olha, eu sou um gestor para Frentex, eu tenho um site na internet e é isso que é o futuro da nossa empresa. E os acionistas batiam palma, mas eles nem sabiam por que batiam palma, porque ninguém entendia como aquilo ia dar dinheiro. Hoje, as agências estão morrendo, porque você pega um menino de 18 anos que tem acesso a 10, 6, 4 ferramentas compradas aí por 20, 30 dólares... Esse moleque faz o apavoro. Ele consegue criar site, landing page, gerenciar a sua lista de e-mail, perfilar eles inteiros, para quem não está entendendo. Organizar todo o seu negócio hoje com 100, 120 dólares por mês, às vezes menos. Existem ferramentas que organizam o teu negócio até 10 milhões de reais de faturamento com 15 dólares por mês. Então, assim, você soma esse fato ao fato de que é muito mais fácil comprar as coisas, o ato da compra, ao hábito do próprio consumidor. Isso tudo é muito novo. Então, o que acontece é o seguinte, as pessoas vêm viciadas de um mercado bem mais antigo, que eram os mercados de venda direta, era um mercado de multinível, era um mercado de simplesmente você vender pacotes de arma. E quando você tem uma ferramenta que te possibilita amontoar uma porção de pessoas e disparar essas ofertas para elas, até que elas comprem isso de alguma maneira, ou elas simplesmente se matem, né, de tanto que você pressiona as pessoas, fica muito mais fácil você vender vento do que conteúdo, porque para você ter conteúdo, você tem que estudar 10 anos, 20 anos, 15 anos, agora para você falar que você vai vender 10% ao mês na Telex Free, você só precisa de uma ferramenta de disparo de e-mail, uma lista de e-mail gigantesca e apertar um botão. Hoje, para você ter um negócio robusto, funcionando e gerando dinheiro na internet, você gasta menos do que comprando uma boa bicicleta, isso eu tenho certeza. Quando, nesse mar de coisas que a gente tem na internet, de pessoal, de coaching, de plataformas de lançamento, etc., como eu faço para... Existem coisas bullshits que são muito fáceis de identificar e muito claras. E existem outras que são um pouco mais complicadas. De repente, o cara que está começando a empreender, ele deseja algum tipo de orientação e acaba caindo em alguém que vende esses pacotes de vento, só que vende com um formato um pouco mais interessante, mais sutil, e ele não consegue perceber. Que dicas tu daria para diferenciar o joio do trigo, separar o joio do trigo? Olha, primeira dica de todas... é você se atentar à realidade dos fatos. Qualquer pessoa que diga que desenvolveu um sistema de enriquecimento praticamente automático, que dependa de quase ou nenhum esforço e que você possa ganhar dinheiro dormindo, e tá qualquer vendendo... Qualquer pessoa que use a palavra máquina. máquina, né? Máquina de dinheiro, máquina de aprender inglês, tudo isso é balela. Certo? Fórmula também é uma palavra bem controversa, né? Então, assim, qualquer pessoa que... É o óbvio. Qualquer pessoa que venda isso... existe uma coisa muito interessante, né? Existe um pensamento, principalmente entre os alunos de humanas e a galera de humanas, que diz que cada porcento, cada um real do PIB investido em educação retorna em 3 reais. Bom, então a gente pega 100% do PIB, investe em educação e ano que vem a gente triplica o nosso PIB, não é? Então, nada é tão fácil e tão simples. Se um sujeito aparece para você e te diz, olha, você vai multiplicar o seu dinheiro dormindo, apertando play e não precisando fazer absolutamente nada. A pergunta que você faz é, tá bom, então por que você está me vendendo isso a 500 reais em 10 vezes? Então, assim, a primeira coisa é, isso daí é fácil demais para parecer verdade. Foi o que aconteceu na época do surto dos blogs há 10 anos. Todo mundo queria ter um blog porque o blog ia te pagar muito dinheiro em CPM. Para quem não entende o que é CPM, é quando você utiliza Google Ads e aí para cada 1.000 impressões você recebe uma quantia em dólar na sua conta do Google. Só que o que aconteceu é o seguinte, o sujeito via que para ele ter tráfego, ele tinha que ralar demais, porque existiam muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Então o que aconteceu? O blog veio com força. Essas pessoas começaram a ser entrevistadas e ficaram famosas e saíram em revistas, mas o cara faturava 50, 100 dólares por mês. E aí o que aconteceu? Imediatamente após o surto do blog, esses sites todos viraram. Ou site de pornografia ou site de spam. Veja os 5 pontos da lua onde tem um ET. Virou esse tipo de coisa, né? Mundo estranho, essas coisas assim, né? E primeiro ponto é factível. Segundo ponto é, e esse segundo ponto ele é um pouquinho mais grosseiro, né? Ele é um pouquinho mais realista demais, mas vale a pena falar. Segundo ponto é, o sujeito que está te vendendo isso, ele tem uma vida condizente ao que ele prega que é possível realizar? Então, o primeiro exercício que eu faço é o seguinte, o cara vem aqui e me vende uma máquina de fazer dinheiro. E que você vai ter tempo para ter amigos e viajar o mundo inteiro e para Dubai, ir pra Bali, fazer o que for. Como é que é a vida desse cara? Hoje não tem como você esconder sua vida. Entra no Facebook e vê as fotos que marcaram ele. Se o sujeito tem uma máquina de fazer dinheiro e ele tá trabalhando o dia inteiro, sem amigos, sem aproveitar a vida, sem tirar fotos num bar ou em alguma coisa, e não que a pessoa não queira se expor, porque quando você aparece num vídeo e fala que vende uma máquina de ganhar dinheiro, a última coisa que você pensa é não exposição. Então, assim, essa pessoa não tem medo de se expor. Ele tá falando que ele faz dinheiro. E o cara não tem uma vida condizente com isso, é um segundo ponto que você deve levantar a sua orelha. Eu digo uma coisa, foto marcada em Facebook é o maior destruidor de promessas falsas que existe na internet. O cara fala que é milionário. Você vai lá, o cara tem um Palio 1.0, 98 e tá passando as férias dele em Guarulhos. Peraí, tem alguma coisa esquisita. Então, assim, E o terceiro ponto é o essencial para qualquer coisa. Se você é minimamente educado, você é preciso... Eu não lembro se é do Olavo essa frase, né? Que para você perceber a inteligência, você tem que ser inteligente, né? Tem que possuir minimamente alguma inteligência, né? Mas se você é minimamente educado, você consegue perceber se aquilo é minimamente factível, não é? Dinheiro do dia para noite, não teria BTG Pactual. O cara pegaria o dinheiro todo, colocaria nisso, ficaria bilionário e as coisas funcionariam assim. Esse tipo de coisa, Darwin, né? Não existiria seleção natural. Essa máquina é perfeita e funciona com todo mundo, a todo tempo, a qualquer hora, ainda que você não saiba escrever, você não saiba ler, você não saiba pontuar, você não saiba usar a internet. Cara, então esse cara deveria ser o próximo Silvio Santos. Mas não. Ele tá passando as férias em Guarulhos e vendendo isso a 500 reais em 10 vezes. Então, assim, é duro falar isso? É. Muita gente não gosta de ouvir isso? Não. Mas é a realidade. Quem vende tem que minimamente ter conquistado aquilo que ele vende. Caso contrário, é saco de ar. Perfeito. Thomas, uma grande parte das aulas que tu dá é via internet, né? Então, como tu vê a questão da liberdade do professor hoje, de não depender daqui a pouco totalmente do meio acadêmico e poder encontrar seus alunos entre pessoas que realmente querem estudar e não estão lá simplesmente para ter um diploma ou sei lá por quê. A partir do momento onde a pessoa escolhe ser professor, no meu caso, professor de história, e até pegando o gancho do próprio Ícaro, quando ele mencionou que o pessoal de humanas se equivoca em matéria de conta, é normalmente porque o pessoal de humanas não sabe fazer conta. O pessoal de humanas até tem essa grande pecha de que são pessoas que ou rodaram ou correram muitos riscos de rodarem em matemática. E acontece o seguinte, quando eu comecei a romper de forma gradativa com o ensino formal, com o exercício de estar dentro de uma sala de aula, me submetendo a determinadas doutrinas, a determinados esquemas, a determinados espectros historiográficos, eu comecei a, de fato, buscar aquilo que me preencheria e me preenche existencialmente. Ou seja, eu me sentia ganhando um dinheiro sujo. Eu me sentia ganhando um dinheiro, muitas vezes, por mais que eu tentasse diariamente, dentro de todas as minhas possibilidades, me esmerasse para não transmitir nenhuma forma de mentira, enfim, de tentar dentro das minhas possibilidades como professor de história trazer esse aluno do ostracismo historiográfico para, abre aspas, por uma saudável luz dentro daquilo que a minha lâmpada poderia fornecer, mesmo assim eu me sentia mal porque a gente acaba ficando amarrado. Tu tem uma estrutura, tu tem um MEC, tu tem uma outra aula, tu tem apenas um ano que tu tá ali fomentando alguma coisa na vida daquela pessoa, enfim. E a partir do momento onde as minhas necessidades existenciais e principalmente o amadurecimento que algumas coisas foram alcançando, eu escolhi dar vou dizer assim, através de alguns incentivos, dentro desses incentivos, eu tenho que destacar o professor Olavo de Carvalho e o príncipe Dom Bertrand, que foram duas pessoas em dois momentos que me incentivaram a iniciar essa vida online, um com o surgimento da página Civilização Ocidental, que possibilitou tudo isso, e o outro por dar o pontapé ao amadurecimento das minhas pesquisas, indicações de como eu poderia desenvolver aquilo que eu já estava desenvolvendo há algum tempo, e principalmente como eu poderia comercializar isso de uma forma que não entrasse de uma distribuidora de produtos, uma distribuidora de cursos. Longe disso, nós não somos máquinas, mas principalmente com aquilo que preenche a minha vida, aquilo que eu busco me espelhar, aquilo que me torna congruente ao que eu busco me espelhar e a quem eu busco me espelhar. Eu passei um tempo, vou dizer assim, eu tinha uma implicância arcaica com a internet, porque eu ficava vendo uma falta de qualidade em uma série de trabalhos que eu acompanhava. Dentro dessa situação, vou dizer assim, eu tinha uma certa implicância por não conhecer esse mundo. Quando eu comecei a conhecer por um incentivo de retomar o Facebook por causa da minha esposa, por causa do Dom Bertrand, para continuar um trabalho que eu exercia via blog, via e-mail, etc., eu ficava vendo que tinham muitos sites que buscavam fornecer alta cultura, por exemplo, mas os sites eram muito feios, era um blog completamente bizarro, tu tinha ali editoras vendendo livros se colocando como a resistência católica, a resistência cultural, e o site era horrível. Enfim, como é que tu quer fomentar uma ideia de um resgate cultural tendo um site muito ruim? Eu ficava tendo essa certa implicância, vou dizer assim, e aconteceu que, conhecendo pessoas, conhecendo o Gabriel, conhecendo o Ronaldo, as coisas foram casando muito bem e eu fui trazendo esse sentido de qualidade que eu acho que é fundamental para ficar diferenciando um pouco o joio e o trigo. Não nesse sentido de uma beleza vazia, muito pelo contrário, mas que preencha aquilo que a gente busca. Se eu busco, em um primeiro momento, como professor, preencher a minha própria vocação, que foi despertada quando eu tinha 9, 8 anos, quando eu começo a me lembrar, quando eu comecei a dizer que eu queria ser professor de história, enfim, quando eu começo a preencher isso, eu vou fazendo o quê? Eu vou querendo fornecer o melhor, não só para os meus alunos, mas principalmente para o meu objeto final enquanto existência. Então, eu acho que essa sinceridade essencial, e principalmente a sinceridade do alcance do próprio conteúdo, e principalmente o alcance das necessidades, e o Brasil precisa, sim, de reflexões sobre Paulo Freire, lamentavelmente, diga-se, eu acho que tudo isso casa com o fato, e acho que com a deixa que abriu muito bem a nossa conversa, que foi sobre a sinceridade existencial. Eu acho que isso é a chave de tudo para os trabalhos que estão surgindo, abre aspas, do nosso meio, para aqueles que não são do nosso meio, mas que estão vendendo qualquer coisa, a sinceridade existencial. Eu acho que isso aí é um gancho perfeito. Eu acho que qualquer pessoa que está escutando esse programa, que levar isso para si, não só para a matéria do empreendedorismo, mas para a vida mesmo, a sinceridade existencial, ela é uma pessoa que com certeza provará um pouco dos fragmentos da felicidade. Falcon, tu gravaste uma série de podcasts com a nossa amiga Camila Badi sobre homeschooling. E eu fiquei pensando se o homeschooling deve ou pode direcionar a criança para um lado de empreendedorismo. A gente chegou a falar alguma coisa sobre isso lá naquele primeiro programa, né? Eu acho que sim, eu acho que tem bastante a ver, porque o que acontece, na verdade, é que foi o que a gente falou no outro programa, é que a escola possui uma estrutura que é burocratizante e que cria uma mentalidade burocrática, cria uma forma mentes, né? Cria uma estrutura mental na pessoa que é burocrática. Quer dizer, a pessoa fica acostumada a seguir regras, ela fica acostumada a pensar que ela tem que obedecer o que a professora diz ou o que os colegas acham, que a opinião dos colegas é o que prevalece. Então a pessoa vai se habituando a isso, né? Se você ler, por exemplo, o livro do Pascal Bernardon, o Maquiavel Pedagogo, que saiu pela Vida Editorial, em português, o Bernardão fala que, inclusive, ele mostra, né, com documentos, que, inclusive, já vai fazer agora, o quê? 70 anos, 50 anos, que essa estrutura escolar está sendo usada conscientemente pelos burocratas, né? Quer dizer, eles estão, de fato, manipulando as crianças conscientemente para que elas adiram cada vez mais à opinião do grupo, por exemplo, e cada vez menos à estrutura da rua, da família, do bairro, né, que a estrutura doméstica, por assim dizer. Então, quer dizer, a escola cria essa mentalidade estatizante, burocratizante e baseada em regras arbitrárias, digamos assim. A pessoa fica esperando que alguém diga a ela o que fazer. As pessoas ficam esperando que alguém diga a ela o que é possível. E se você lê um sujeito como o Tim Ferriss, por exemplo, né? Que é um ícone do novo momento aí do empreendedorismo de modo geral, não só do digital, né? O Tim Ferriss, ele vai dizer para você exatamente o contrário. Eu lembro que tem uma frase que eu li no Tim Ferriss que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: tirando as leis da física e as leis morais, todas as regras podem e devem ser quebradas. Quer dizer, isso é fundamental, isso é uma coisa óbvia, é uma coisa que todo mundo devia saber, né? Mas a gente se habitua ao contrário, e a escola é responsável assim, por 70% disso, né? Ela é responsável por 70% dessa mentalidade. Então, você tirou a criança da escola, você já tirou 70% do problema, né? Se a criança de quebra em casa, ela, em vez de encontrar pais que têm uma mentalidade escolar, que isso existe. No homeschooling também podem aparecer pais que têm uma mentalidade de escola. Aí os caras também reproduzem o problema. Então eles vão lá e criam uma disciplinazinha toda cheia de regrinha, com as disciplinas todas separadinhas, bonitinhas, história, geografia, matemática, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, com a rotina fixa. E a criança entra na mentalidade lá de qualquer jeito, né? Agora, se a criança encontra pais que estão dispostos a prestar atenção nela, e a desenvolvê-la como pessoa e a dar a ela todo o material necessário para ela desenvolver as potencialidades únicas dela, a criança se torna empreendedora naturalmente. Eu lembro do caso de uma moça, que aliás eu não uso como exemplo, ela é uma dessas pessoas do unschooling, que é um negócio meio hippie, mas que tem vantagens sob certo aspecto, exatamente porque o unschooling diz assim: dane-se a escola, não quero saber do negócio de escola, né? Então, assim, ele tem algumas desvantagens, né? Evidentemente, vai ficar com uns buracos na formação da criança, porque ele é só uma negação. Mas, por outro lado, com toda essa liberdade, com toda essa flexibilidade que essa mãe, por exemplo, deu pro filho dela, o filho dela foi entrando em contato com um mundo, que era o mundo dos mágicos, né? Ele foi entrando em contato com esse mundo, que é aquela coisa, você tem tempo, você tem dinheiro, você tem a possibilidade de fazer o que você quiser, sua mãe tá lá te ajudando. Então você começa a se aproximar das pessoas que são como você, em vez de você ficar perdendo tempo com aquela comunidade heterogênea da escola que não te dá nada, né? E aí o menino foi se aproximando de pessoas que eram como ele, que eram os mágicos, né? Ele começou a ir para congresso de mágico, ele começou a fazer essas coisas, e daqui a pouco o menino era um mágico e tava viajando pelo mundo, certo? E é isso aí, né? Então, quer dizer, esse menino é uma espécie de empreendedor no sentido abrangente do termo. E isso mostra que, digamos assim, boa parte da nossa população pode e deve ser empreendedor nesse sentido, quer dizer, em ter o seu próprio trabalho, em ter uma profissão que é uma extensão da sua vocação total, da sua vocação integral como ser humano. E o homeschooling, sem dúvida, ele é uma porta, digamos assim, muito importante, se bem usado. Se mal usado, ele pode reproduzir a mentalidade escolar do mesmo jeito, e a criança vai crescer com uma cabeça mal estruturada do mesmo jeito. Quer dizer, isso depende em larga medida dos pais, né? Depende do quanto os pais estão dispostos a prestar atenção na criança, em vez de querer amoldá-la a uma estrutura prévia que eles mesmos puxaram da escola. Quer dizer, aí o homeschooling, você sabe, Ronaldo, que uma vez eu falei isso com a própria Camila, né? Falei, eu não gosto do termo homeschooling. A gente tem que usar, porque é um termo que está todo mundo usando, mas eu não gosto, porque homeschooling, se você for traduzir para português, é escolarização domiciliar. Verdade. Certo? E tem escola no, na palavra. O termo que a gente usa em português é muito melhor, é educação domiciliar, é bem melhor, né? Porque não tem escola no meio, é educação. Sim. Educação é uma coisa, escola é outra. Escola não tem nada a ver com a educação, né? Então, é isso aí. A escola acabou se tornando esse meio de aprisionamento de almas sem intenção, ou o negócio foi projetado para isso? Não, é 100% projetado, né? Existe uma... É 100% projetado, e ultimamente, como eu falei, nos últimos 50 anos, a coisa ganhou um grau de consciência, assim, que é completo mesmo, é integral. Os caras dominam tudo, tudo, tudo, tudo. A própria forma é utilizada para promover os objetivos deles. O que acontece? Não é teoria da conspiração, não. No caso do Pascal Bernardin, é só ler o livro dele e ver os documentos da Unesco, né? É só isso aí, que é lá. Os caras promovem isso com ações em redes. É um negócio genial, é engenharia social do mais alto nível, né? Agora, antes disso, o que acontece? Veja, o pessoal confunde, acha que escola na antiguidade, na Idade Média, é a mesma coisa que escola na Idade Moderna. Não é. Né? O nome é o mesmo, a instituição é completamente diferente. A partir do momento que você cria a ideia de que você vai ter uma organização, você vai ter um lugar com estrutura, com um corpo de professores, etc., um diretor, um coordenador, né? Você vê que nas escolas antigas e medievais não tinha coordenador, começa por aí. Não tinha diretor e coordenador. O dono da escola é o professor, né? Não tem isso. Aí começa a ter coordenador, começa a ter burocrata controlando o negócio, né? E você cria a noção de que todo mundo precisa passar por aquele lugar, que isso é uma coisa que não existia antes. Nunca na história se pensou que todo mundo devia passar pela escola. Aí, no século XVIII, isso se torna um dogma. Digamos. Todo mundo tem que passar pela escola, por quê? Você tem que alfabetizar, ensinar a fazer conta, porque todo mundo tem que cumprir alguma função estatal. Então, quer dizer, a escola é um instrumento do Estado, né? Os grandes ideólogos da escola moderna, eles falam isso explicitamente. Se você ler o discurso do On Education, do John Milton, por exemplo, que é um dos textos mais influentes da pedagogia moderna, né, da fundação das escolas modernas. O John Milton fala explicitamente o que, que ele está querendo ali. Eu estou querendo criar uma educação que crie cidadãos que sejam o mais úteis possível ao Estado. É isso que eu quero. Eu quero criar cidadãos que sejam muito úteis ao Estado. Então vamos discutir como é que a gente faz isso. O que, que a gente precisa ensinar para essa galera, servir ao Estado com mais eficiência. É isso que ele está discutindo, ele não esconde isso nem por um segundo, e é isso que todo mundo pensa desde então. Toda vez que o sujeito falar para você que a função da educação é criar cidadãos, ele bota cidadão no meio. O que é um cidadão? Cidadão é um servo do Estado. É assim, esse é o sentido do termo hoje, né? Porque cidadão na Roma Antiga era outra coisa. Mas cidadão na Roma Antiga era um privilégio, né? Cidadania era um privilégio. Hoje em dia não, hoje em dia cidadania é uma obrigação. Tá entendendo? É o próprio lema pátria educadora, né? Isso fala muito, é a pátria educadora, é o Estado que tira dos pais essa função, né? O Ícaro falou agora há pouco, você investe um real em educação e obtém três. Que raciocínio é esse? O raciocínio é o seguinte, é que nem quando você engorda uma vaca para tirar mais leite, é esse o raciocínio, né? Quer dizer, você é uma vaca, o Estado vai te engordar para tirar mais leite de você, é isso, não tem mais nada, né? E eles não têm a menor vergonha de dizer isso. Certo? Eles têm dito isso desde o século XVII, só tem piorado. Porque no século XVII eles ainda, diz, ainda achavam que o cidadão ainda era uma coisa assim que, apesar de servir ao Estado, ele ainda tirava algum benefício disso, né? Mas hoje em dia eles estão cada vez mais descarados, é para servir ao Estado mesmo. Então, quer dizer, a função da escola moderna é imbecilizar o cidadão, privar o cidadão de toda a autonomia, de toda a liberdade individual e fazer com que ele sirva ao Estado com mais eficiência. Ela só serve para isso, ela foi concebida para isso e ela está cada dia mais voltada para isso. Hoje em dia com o adendo de que os caras ainda querem que você sirva a um governo global e não só ao Estado do seu país. Quando nós temos o fato de que dentro da estrutura do MEC, dentro da estrutura de educação, aquilo que o Pascal Bernardin apresenta no Maquiavel Pedagogo através de fontes primárias, é sempre bom ressaltar isso, nós vamos ver em Paulo Freire, que ajudou a pensar essas fontes, ele ajudou no desenvolvimento de algumas, ele foi envolvido dentro de pautas mundiais da educação, e envolvido com isso, sendo ele o teórico, o pedagogo, o referencial, o messias da educação no Brasil, e sendo ele aquele que desenvolvia teses e mais teses, condenando o empreendedorismo, condenando o livre mercado, condenando a própria ideia da alienação ao Estado, ou seja, Paulo Freire, como todo aquele que possui a sua base ideológica, ele tem um estado claro que ele gostaria de se formar, de deformar. Então, o aluno, para ele, é aquele aluno que deve ajudar na formação desse futuro estado. Então, é um aluno militante. Dentro desse mesmo espectro, dessa mesma raiz estrutural de pedagogia. Enfim, naturalmente, quando falamos de Brasil, então, nós temos uma base que condena o empreendedorismo, condena qualquer forma de liberdade, de uma forma ainda mais explícita. Os documentos estão ali, todas as escolas do Brasil que seguem Paulo Freire, ou seja, todas, eu só conheço as do Opus Dei, que eu sei que não seguem, mas eu não conheço outras. É o patrono oficial da educação. É, patrono da educação, exatamente, patrono oficial da educação brasileira, fundou o partido que hoje, ajudou a fundar o partido que hoje nos governa, enfim. Então, no Brasil, a coisa é potencializada mesmo, por isso que eu falo que é a estrutura ruralista, porque quando a gente tem Paulo Freire, a gente vai além da mediocridade, além, não é um marxista qualquer, não é um divergente, não é nada disso, ele é ruim até mesmo para os seus pares. E ele condena explicitamente, dentro do seu desenvolvimento pedagógico, empreendedorismo, livre mercado, tudo isso é condenável. Então a criança aprende na escola, o adolescente, enfim, uma série de símbolos, uma série de alegorias compõe um imaginário que condena esse tipo de iniciativa. O que acontece com esse jovem? Cai no concurso, cai numa vida completamente fora daquilo que eu mencionei, linkando com o que o Foucault tinha dito, que era a sinceridade existencial. Assim, eu não sou um cara tão educado quanto o Thomas e o Rafael, né? Então, minha mente não vai tão longe quanto a deles, cara. Mas... vai se fuder. Aí acabou a educação. Eu acho a escola um negócio tão maluco, cara. Tão maluco que... Eu custo a entender isso. Porque pensa o seguinte... Vamos pensar na ótica do sujeito que quer vencer na vida. Se ele quer se destacar, se ele quer sair do daquele meio em que ele está, né? Ele tem que seguir exemplos de pessoas que venceram. Pessoas que venceram são minoria. Estou falando principalmente financeiramente falando, né? Não tenho gabarito para ficar falando de outras coisas. Mas financeiramente falando, são minoria. E geralmente, pessoas que venceram costumavam ensinar os seus filhos quais foram os caminhos que elas seguiram e as porradas que elas tomaram para que elas tivessem construído esse conjunto de habilidades que tornou elas ricas. Mas o Taleb fala muito disso. O Taleb fala o seguinte: nós tivemos uma geração de pais que construíram fortunas multimilionárias com a cara e com a coragem, pagando fortunas milionárias para que seus filhos vão estudar pós-doutorado de business na Suíça. Então, o que ele não fez e que não foi o que tornou ele rico. Então, você pensa o seguinte: você afasta a criança do seu ambiente doméstico, onde você seria influência para que ele vencesse. Estou falando uma pessoa minimamente capaz, né? Também, se o cara é um imbecil, eu não sei se a que ponto vale mais a pena ele estar em casa ou na escola, não sei mesmo. Mas você afasta a criança da sua zona direta de influência, onde ela vai ter contato com suas vitórias e suas derrotas. Aí você coloca ela numa sala onde pelo menos 90% já vem de uma população que não obteve sucesso, com professores que são professores em grande parte das vezes porque não obtiveram sucesso em outras áreas. E você replica isso no ambiente onde todos os livros e tudo que existe ao redor só existe para reforçar a ideia de que se você é melhor, você é culpado porque todo o resto é pior. Isso é de uma loucura. É de uma loucura. Eu não tenho as palavras mais inteligentes pra descrever, mas isso é uma putaria, cara. Porque você tira qualquer chance de sucesso. E aí você pega o melhor, eu cansei de ver isso ao longo da minha vida. Você pega o melhor e bota com os piores pra fazer uma média de grupo. Aí você não deixa o rapaz ter iniciativa, porque todos têm que andar na mesma velocidade. E aí você coloca esse menino, tolhe ele de outros pensamentos, porque ele é dinheirista demais, é egoísta demais, quer sair muito na frente, não pode ser assim. E isso vai pra faculdade, da faculdade isso vai pra rua, o cara passa 5 anos numa faculdade pra aprender a ser empregado. O que me leva, o que me faz pensar que por que que existe tudo isso, né? Não sei, lógico, por um elemento de dominação notória, né, de organização desse povo todo, era porque antigamente, na Idade Média, o cara só precisava cavar uns buracos, né, pra colocar uma cenoura dentro, alguma coisa assim. Mas hoje não, hoje ele precisa mexer num sistema de um computador pra fazer F9 em dinheiro, F11 em cartão. Só que o cara é tão burro que ele precisa ficar na escola e na faculdade pra aprender isso. Então, talvez porque as coisas tenham se tornado um pouquinho mais complexas, mas como a dispersão dele é tão grande, você joga 8, 9, 10 anos do sujeito pra... Hoje eu fui buscar uma documentação de um apartamento e eu fui de táxi. E o taxista era um cara muito educado. Eu achei estranho, caramba, esse cara é educado. E o cara é engenheiro químico. Engenheiro químico e não sabia falar a palavra problema. Aí eu entendi porque ele tava lá no táxi sem desmerecer, mas o cara... Não, porque o problema é porque não me deu oportunidade, porque nós tenta. Eu falei, caralho, o cara é um engenheiro químico. Ou seja, se você for na esfera máxima, no doutorado, ainda vai ter imbecil lá em cima. Ou talvez seja mais imbecil lá em cima do que lá na faculdade de humanas, Zico. Na faculdade de letras. Você vai lá ler os doutorados dos caras, então está cheio de erro de português. É um negócio vergonhoso, né? Eu acho assim, só o fato do cara passar o doutorado estudando Machado de Assis. Aí depois você vai ler o doutorado dele e o texto é aquela porcaria que você não consegue passar da segunda linha. Aquele estilo pedante, chato. Fala, cara, o cara não aprendeu nada com Machado de Assis. Passou 8 anos estudando Machado de Assis e não aprendeu nada. Né? E cheio de erro de português, né? Não, e eu queria até pegar um gancho, né, com o comentário do Ícaro, que ele acabou, essa criança, esse jovem, enfim, ele tem dentro da sala de aula um convívio diário de 4-5 horas com uma pessoa ou com algumas pessoas que são o exemplo do fracasso profissional e que explicitam isso. O professor é uma profissão que a gente associa ao fracasso profissional e eles gostam de se potencializar dessa forma, o professor dessa estrutura formal. Ele é aquele que está em greve, ele é aquele que reclama do trabalho, é aquele que normalmente chega com uma cara de cu, ele se envolve com os alunos dessa forma insatisfeita, é aquele que passa a vida reclamando. Ô Thomas. Oi. Desculpa te interromper, mas senão eu vou esquecer isso aqui. Um cara chegou pra mim no Facebook, não faz muito tempo, e falou assim: eu sou professor de história, o que que eu posso fazer pra empreender? A primeira coisa que eu vou dizer pro cara é: você não é um professor de história. É a primeira coisa que eu falei pra ele. Porque assim, pro cara começar, o cara se apresentar pra mim, dizendo que ele é um professor de história, e você... Não, cara, você é mais do que isso, certo? Porque um professor de história é uma função burocrática que uma instituição te atribuiu. Uhum. Né? Então o fracasso do professor começa aí, né? Ao cara aceitar que uma instituição diga a ele que ele só pode estudar um assunto porque ele é um professor de história. E que ele só, a única coisa que ele pode fazer é chegar lá na sala de aula e ficar repetindo as coisas que ele leu num livro, num manual de história. Né? O fracasso existencial começa aí. O cara aceitou isso e já é um fracassado. Uhum. Não, é perfeito. E a própria, aquele próprio nível de hipocrisia que existe dentro da academia em si, nas cadeiras de pedagogia, o Falcão passou por isso na letra, certamente, que essas cadeiras em comum, assim, pedagogia, e aí tu tem alunos da letras, da história, da geografia, da sociologia, enfim, é uma selva. E dentro dessa selva, dentro de sala de aula, o pedagogo, se posicionando da sua maneira mais freiriana, falsamente esmaltada de São Francisco de Assis, eles partem daquela ideia de que não há ideia errada. Então é uma chuva de hipocrisias, é uma chuva de mentiras, e o professor em sala de aula, o professor agora do ensino formal, que o pai leva o seu filho até a porta daquela escola, e aquele filho passa entendendo e vendo visualmente um exemplo de um fracasso, profissional, de um fracasso de vida. E dependendo do professor, ele até acha que ele é feliz. Ele acha que, bom, eu sou muito realizado, eu sou um profissional, eu não escolheria fazer outra coisa, enfim. Mas há uma desarticulação com a própria existência dessa pessoa, porque ela é aquela... aquela mesma manifestante de greves, das greves com os motivos mais torpes, é o professor mais sindicalizado, e às vezes não por doutrinação, mas que é um contrassenso a essa mesma valorização que ele dá à profissão. Então, o professor, ele é o símbolo, infelizmente, é o símbolo do fracasso, como o Falcão mesmo mencionou, da singularização profissional, que não consegue concatenar nenhuma outra ideia porque há uma estrutura por trás que impõe com que ele só consiga falar. E na história tem muito disso. Ah, tu é especializado em quê? Ah, em Revolução Francesa. Ah, então tu não pode falar nada sobre Idade Média. Ah, mas parei um pouquinho, a Revolução Francesa não está tão longe, ela não é uma continuidade histórica, ela está concatenada no tempo, enfim. Não, não pode, tu só estudou Robespierre. Tá, mas eu quero falar um pouquinho sobre São Francisco de Assis. Não, não pode. Eu quero falar sobre um filme que eu assisti a partir da percepção de tal da um teórico. Não, não, não. Então, a história tem muito disso, é um vício, e esse vício nas salas de aula, bom, aí é como se, como eu falava, nem no meu tempo de escola, pegando até um gancho, eu não gostaria, eu sempre falo isso e gosto de me usar como exemplo essa questão, eu não gostaria que um filho meu convivesse e tivesse como colega um aluno como eu era. Então, eu sempre uso também como parâmetro a própria ideia da convivência, assim, eu era um aluno terrível, eu tava na aula bêbado, não queria nada com nada, porque eu detestava a escola justamente por esse derrotismo da própria escola, eu tinha um verdadeiro saco. Então, quando eu vejo assim, ó, tá dentro daquela escola, tu vai ter um outro exemplo em casa, tu tem outras reflexões em casa, colocar, vou dizendo assim, ó, os filhos das pessoas que estão aspirando, que estão vivendo e tentando educar os seus filhos nesse formato, abre aspas, mas culturalizado, você colocar um filho dentro de uma escola é um suicídio essa criança, porque ela sim estará completamente desarticulada do próprio lar. Uma criança de um brasileiro típico que chega em casa e assiste novela com os pais não fica tão desarticulada. Agora, a criança de uma pessoa que tá lendo, exemplo, né, tá lendo Dante em casa, e aí a criança leva aquele filho e lê de Dante pra ele de noite, pare um pouquinho, olha o que tá fazendo com essa criança, coitada. Tem uma outra coisa que eu acho que precisa ser dita. Quando o Icaro estava falando de toda a questão do homeschooling, aí ele mencionou os pais medíocres, né? Tem os pais que, tudo bem, são pessoas bem-sucedidas, e tem os pais que não. E é engraçado, o homem primitivo, né? O chamado homem primitivo, ele tinha um jeito de lidar com isso, né? Como é que você lida com o fato de você ser um sujeito medíocre? Porque, assim, quase todos nós seremos. Não tem como todos nós sermos heróis, não é isso? Então, a maioria será mais ou menos medíocre. Não tem muito como fugir disso. E é o que os antigos faziam, o homem primitivo. Né? Eles diziam, eu não vou ter como dar, então tem esses símbolos aqui, né? Tem a minha cultura, a minha civilização, tem esses heróis, né? Tem esses grandes feitos aqui. Tem os nossos grandes heróis históricos também, não só os literários, como Aquiles. Tem os heróis históricos, tem Péricles, né? E tal, e ensinava esses exemplos para os filhos, né? Assim que ele fazia as coisas. E os nossos não, né? Os nossos é assim, se eu não posso ser heróico, então meu filho tem que ser um medíocre igual a mim. Mas vamos expandir esse significado de empreendedorismo, vamos transformar isso na ambição heróica, certo? Vamos falar na ambição de excelência, que é o significado do termo grego areté, né? Excelência, certo? É a virtude, a gente traduz como virtude, mas o sentido para os gregos era virtude no sentido de excelência, de você ser melhor do que os outros, certo? Esse era o sentido de areté, né? É daí que vem Aristos, que é o melhor, né? Daí a aristocracia. Então, quer dizer, você tem que ser melhor. E, digamos assim, essa é a raiz do empreendedorismo, certo? O que é o empreendedor? O empreendedor é um cara que foi educado para ser melhor, é um cara que sentiu o chamado interior para ser melhor, né? Seja, Deus o chamou para ser melhor. E ele sentiu este chamado especificamente, segundo a natureza específica dele, na área do risco dos negócios, do risco financeiro, do risco material, né? Do risco comercial, digamos assim. O que é o herói militar? É o cara que sentiu exatamente o mesmo apelo, o apelo à excelência, né? Só que ele manifestou esse apelo, segundo a natureza dele, no campo militar. Então o apelo à excelência é o mesmo. O que é o grande intelectual? É o cara que sentiu esse apelo e manifestou, segundo a sua natureza, no campo dos estudos, no campo do conhecimento. Então, quer dizer, o apelo à virtude é sempre o mesmo, não é isso? E se você educa o seu filho para buscar a excelência, para buscar o melhor, ele vai manifestar isso segundo a natureza dele. Se a natureza dele for comercial, ele vai manifestar isso como um empreendedor. É basicamente isso. Cara, isso é fantástico. Isso me lembrou da história das castas, né? Na Índia. Desculpa, sim, se estou viajando muito, mas... Não, tá viajando nada, é isso mesmo. Eu queria pegar um gancho até. Eu vi um post uma vez do Ícaro, e o Ícaro, ele comunga do mesmo fato biográfico que eu. Ele rodou na escola. Eu vi um post que ele estava relatando isso. Eu rodei na escola. E aí, na época, quando eu rodei um ano só, rodei no segundo ano do ensino médio. Eu lembro que era um funeral, assim. O Thomas, que ele vai ser da vida? Meu Deus do céu, ele rodou na escola, ele perdeu um ano da vida, coisas desse tipo. Bom, ninguém se preocupava essencialmente, sei lá, com a minha alienação política, com as coisas que eu realmente estava me envolvendo, que de fato estavam agredindo a minha natureza. Mas, no que toca, eu vou dizer assim, eu ter rodado na escola, eu lembro desses comentários. Hoje eu tenho 25 anos e sou dono do meu lugar, sou meu próprio chefe e dou aula para duas das minhas antigas professoras de ensino médio, sendo que uma delas até me rodou. É uma das que me rodou, eu rodei em 3 matérias. E os meus colegas, eu fui o primeiro até a me graduar na própria faculdade, enfim, fui o primeiro a casar. Então eu quero dizer assim, ó, se você um dia rodou na escola, tira essa mentalidade da escola sendo o fator determinante do seu próprio elemento de futuro de vida. Eu rodei na escola e simplesmente não afetou absolutamente nada na minha vida, muito pelo contrário, eu realmente só fiquei mais um ano na escola, mais um ano que eu fiquei lá fazendo nada. Eu não aprendi nada. Eu até digo, se você não rodou ainda na escola, rode, cara. Rode. É, exato. Aproveite. Eu acho que essa merda não vale de nada, cara. Eu rodei 2 anos, um deles só por falta do cento e... Eu esqueci quantos dias letivos existem por ano, 200, sei lá. Dos 200 anos, eu não fui em 165 deles. Eu não tava nem aí. Sim, então eu peguei esse gancho porque essa própria mentalidade de escola como o significado, o símbolo de sucesso. Se você foi aquele aluno que sempre tirou 10 e etc. Ah, esse aí vai ser um grande cara, etc. Bom, eu uso como parâmetro minha própria zona de convivência e você que está nos ouvindo, use a sua. E eu tenho certeza que você, ao longo da sua vida, da sua própria biografia, você viu aquele antigo CDF, aquela antiga pessoa da escola, aquele nerd, etc. Quando ele não virou aquela pessoa que todo mundo ficava propagandeando. Eu era um nada com nada, não queria nada. E até casar em rito tridentino casei. Então, assim, é uma coisa que assustou, assim, eu tenho ainda amigos que conviveram comigo na época de escola, assim, onde eu vivia bebendo, não queria nada com nada, nem ia na aula também. Eu não faltei tanto quanto o Ícaro, mas faltava bastante. E que ficaram assim, Thomas, o que aconteceu contigo nesse meio do caminho, não sei o que. Eu disse, olha, cara, diferente do que não aconteceu contigo até hoje, entendeu? Então eu ficava, eu respondia assim, tom de deboche, porque o comentário era feito em tom de deboche, porque há essa zona, assim, de que às vezes o cara carrega aquela mesma imagem da escola pra toda a vida. O cara sempre vai ser o bagunceiro, o nada com nada. E só fazendo um adendo, os próprios exemplos dessas minhas professoras que se tornaram as minhas alunas, sendo que uma delas até me rodou, é o próprio exemplo de sinceridade existencial. Elas são, vou dizer assim, ó, um sinal, um peso extra à minha própria responsabilidade enquanto professor. Então, quando eu estava dizendo, e eu sempre respondo isso quando eu recebo perguntas parecidas com o que o Falcon respondeu. Ah, quero, sou professor de história, sou professor disso, e quero vender um curso, eu quero dar aulas, como é que eu posso fazer, o que tu me diz? Eu digo, olha, entenda que é uma responsabilidade muito séria. Isso... talvez hoje te traga bons frutos, mas a internet, a velocidade dela é muito rápida. Se você ficar vendendo abrolhos, se você der uma aula ruim, se você estiver aí tocando em temas que você não tem condições, a internet vai te desnudar. E te desnudando, você ficará pelado para o mundo inteiro. Tem noção disso? Não estou te desmerecendo. Eu sempre digo assim, num tom absolutamente franco e humilde para dizer, olha, eu não tenho condições para poder parar e dar aula sobre latim. Não, eu faço aula com o Falcon, que é um bom professor, e estou falando em tom testemunhal. Então, ou seja, tu vai escolhendo e se aperfeiçoando naquilo que não tem condições. Você quer dar aula, você tem certeza que o que você tem condições de abrir a boca, de dar aulas, você já alcançou uma maturidade no estudo, e o teu país, as pessoas, mas não no sentido patriótico, mas as pessoas, o teu país, enfim, no sentido de quê? De preenchimento ao teu próprio investimento de tempo, de trabalho, enfim, você acha que conseguirá ter os bons retornos? Aí as pessoas refletem dentro das suas possibilidades. Mas só esse gancho, retirem das suas mentes que a escola determina a vida. Eu rodei na escola, o Ícaro rodou na escola, vários rodaram na escola, o professor Olavo nem foi para a escola. E tem vários exemplos aí de pessoas que nunca foram para a escola. Então, se você... Eu vou pegar o mesmo gancho do Ícaro. Rode. Se você não rodou, rode. Eu vejo até uma coisa que ficou muito marcada na minha cabeça. Foi o seguinte, quando eu tinha uns 6 ou 7 anos de idade, uma das minhas tias me perguntou o que eu gostaria de ser quando eu crescesse, não é? E eu respondi que eu queria ser rico. E isso impactou a família naquele momento, né? Porque uma criança, tudo mais, brincando ali. E de repente, o que você quer ser? Eu falo rico. E eu não lembro dessa cena. Só me contam que isso aconteceu e que todo mundo falou, caramba. Imediatamente depois, 3, 4 anos depois, eu abandonei essa ideia, nem sabia se ela existia na minha cabeça, ou se eu soltei isso porque eu vi um programa, alguém falando sobre, sei lá, sobre influência. Toma tudo por dinheiro. E aí de repente essa foi uma coisa que me marcou. O fato de que eu ter dito que eu queria ser rico começou a me tornar uma criança que era percebida frente àquele monte de primos que eu tinha. Logo depois, eu falei para um outro tio, quando ele me perguntou o que eu queria fazer quando crescesse, eu disse que eu queria ser filósofo, queria fazer filosofia. Imediatamente ele me respondeu, pra quê? Você quer ser pobre? É isso que você quer? Você quer ser um nada, um derrotado? Você quer não ter nada na sua vida? E aí marcou novamente essa minha percepção. E dessa cena eu lembro, né? Nós estávamos num carro e ele me disse isso. Eu falei, caramba, não, eu não quero ser pobre, eu não quero ser um cara que não tem casa. E tirei isso da minha cabeça. E durante a escola eu era um cara absolutamente... não tava nem aí pra escola, né? Não ia, e realmente isso fazia com que as pessoas me vissem e tirassem sarro de mim, né? O Ícaro chegou, pô, o pessoal batia palma quando eu entrava, caralho, o cara veio. E eu, às vezes o pessoal fazia isso, eu virava e ia embora, tomar uma cerveja no bar, assim, ainda que eu fosse menor de idade. Isso marcou na minha cabeça, porque existia uma menina muito bonita na minha sala, né? E ela só saía com os garotos mais velhos, pessoal de faculdade e tudo mais. Ela realmente era muito bonita mesmo. E eu olhava e falava, caramba, se um dia eu pegar essa minazinha, eu tô feito na minha vida, né? E jamais que ela iria olhar pra mim e tudo mais. E eu lembro que depois que acabou a escola e eu havia trabalhado pra... São duas cenas que me marcaram muito, assim. Essa primeira... depois de alguns anos formado, um churrasco na escola e todos os moleques bobões com seus bonezinhos de abarreta fazendo o terceiro ano da faculdade. E eu já tinha feito livro, já tinha feito dinheiro, já morava sozinho há muitos anos, inclusive. E eu volto para aquele churrasco e aquela menina vira e fala assim, nossa, Ícaro, eu jamais esperava que você fosse ser tão inteligente. E dá mole para mim, eu olho para ela e falo, tia... aqui você não vai conseguir nada. E aí, pá, o pessoal... esse foi um primeiro choque, assim. Ver que pra grande parte das pessoas é simplesmente o dinheiro que importa. Todo o resto é subsidiário, assim, não importa. E uma outra coisa que ficou muito marcada na minha cabeça, eu nunca falei isso pra ninguém, inclusive. E eu nem abri cerveja ainda. Eu fui prestar um serviço de comunicação em uma corretora. Para mim, a melhor corretora de valores do Brasil, absolutamente fantástica na parte tecnológica, de TI, de sistema, de tudo. Eu fui prestar um serviço para eles, né? E eu simplesmente peguei o telefone, liguei pro dono e falei, olha, é isso daqui que eu posso fazer por vocês. Eu tô te mandando um e-mail com todos os erros que eu enxergo na sua plataforma e uma sugestão para você ratificar cada uma delas. Se você quiser, eu já tenho tudo pronto aqui. Se você for fazer por fora, você vai demorar 6 meses pra isso. O cara pegou e me ligou. Então, simplesmente assim. E falou, vem aqui. E eu fui. E eu lembro que nesse dia, havia sido aberto um processo seletivo pra um pessoal ser contratado pra essa corretora. E estavam sentados, assim, em fila, sei lá, uns 8, 9 meninos, todos eles de terno, gravatinha, pastinha, o currículo dentro de um plástico, aqueles currículos grandes, todos os cabelinhos cortadinhos, arrumadinhos, todo mundo sentado em filinha para distribuir um currículo. Todo mundo ali se formou em uma faculdade caríssima, está fazendo um MBA, foi estudar no Canadá, investiram os pais 180, 200, 250, 500 mil reais na educação deles. Eu tinha acabado de vir de Santos, eu estava de bermuda, eu passei por todos eles, entrei na sala do dono, sentei, fechei o contrato, me levantei, fui embora e dispensaram os caras. Então, assim, essa figura, essa imagem ficou marcada assim na minha cabeça, como se eu virasse para aquele povo todo, que era aquela representação daqueles 8 meninos ali, e falasse: tá vendo que vocês não precisam seguir essas regras todas? Tá vendo que dá para fazer de um outro jeito? Essas pessoas têm muito medo. Essas duas ilustrações assim vão ficar sempre na minha cabeça, porque ilustra bem uma realidade que a gente vive, de que as pessoas têm muito medo de errar, então elas ficam seguindo sempre os mesmos caminhos, só que seguem todos os mesmos caminhos, então não tem porta suficiente para todo mundo. Infelizmente, pessoal, a gente já passou de uma hora e a gente vai ter que chegar ao final aí da nossa conversa. É, eu digo infelizmente porque tem muita coisa que eu ainda queria falar ainda sobre, sei lá, sobre o Taleb mesmo, que foi um autor que eu conheci através do Ícaro e eu acho fantástico a ideia de antifragilidade e tal. Quero ler mais coisas desse autor. Enfim, mas acho que vai ter que ficar para uma próxima. Então, quero agradecer demais aí por vocês terem disponibilizado o tempo para conversar com a gente. Quero agradecer aos nossos ouvintes também e pedir então para que o Ícaro comece falando aí suas palavras finais no nosso podcast. Pessoal, muito obrigado por me ouvirem, falei demais, qualquer coisa aí entra no meu Facebook, abraço. Valeu, Falcão. Ah, como falar demais é o que eu sempre faço, eu não peço desculpas, então eu agradeço pelo convite, é sempre um prazer falar com vocês, tá? E é sempre um prazer também falar para o pessoal que está querendo fazer alguma coisa, porque o país precisa disso, né? Se você quer fazer alguma coisa, faz. E entra lá no nosso site e aprende com a gente. Afinal, a gente está aqui para isso, né? Então, entra lá no arquiteturadigital.com.br e se inscreve no projeto antes que acabe, porque, por enquanto, é a nossa única proposta, a gente não sabe quando vai ter outra. E realmente não é facinha, não. E vocês não sabem qual o trabalho que dá pra gente fazer o negócio junto, porque o perfeccionismo aqui vai lá em cima, então a gente fica meses discutindo o que que vai fazer. Bom, mas então, eu tenho certeza que vai ser fantástico esse projeto, tenho certeza que tá fantástico, isso aí. Thomas, fecha pra gente aí. Pô, foi um prazer, a conversa fluiu muito rápido, né, eu queria até ter mencionado, sei lá, minhas experiências profissionais, tempo que eu vendi cestinha, meu primeiro chefe, essas pessoas que acabaram, esses momentos acabaram me modelando, vou dizer assim, para ter uma mentalidade que rompesse com a própria mentalidade de escola, assim. Então, agradeço o comparecimento de vocês, agradeço os ouvintes, e convido a todos, reforço o convite para o nosso congresso, compareçam lá. Espero que esteja bem legal, não só legal no sentido, não é o programa do Sérgio Malandro, mas legal no sentido de que dê, que plante frutos na vida de todos ali, na inteligibilidade de cada um. Então, deixo essa mensagem assim, agradeço e todos fiquem com Deus.